Bem-vindos, Chicos e Ticas, ao podcast do blog Garagem Suburbana, o melhor blog de resenhas do Brasil. E que está na Tijuca. Eu sou Miguel, o mago da edição. Estou aqui com o Rick, o mago de Curitiba. Boa noite. Daniel, o mago da Riviera Francesa. Olá. O outro Henrique, do Rio de Janeiro. Boa noite. E Guilherme. Bom, boa noite. Bom, como todos sabem, no último dia 16 de julho, faleceu em Londres aos 71 anos, o ex-tecladista do Deep Purple, John Lord. E em homenagem a ele, solta Deep Purple, Maestro Billy. Escutem o quê? O In-Rock? Não, eu conheço o In-Rock, esse eu conheço. Mas fora isso, não conheço nada do Deep Purple. Olha só, para vocês, queridos e queridas que estão nos ouvindo nesse momento, uma dica do João Vinho, senhor, do João Lord, para discos do solo. Baixem o Gemini Suit e o Windows. São dois discos solos dele, são discos muito bons, ele mistura com música clássica. Mas Windows de que ano? Ah, não vou saber o ano agora. Nem responde, não, nem responde, um pouquinho. Ah, tá, entendi a piada, desculpa. Ah, tá, entendi. E o Deep Purple, o Deep Purple tem muita conexão com música clássica, né? O Concerto for Group and Orchestra, que é um disco do Deep Purple, né? Que é um baseado. Acho que quem compôs foi o John Lord, né? Que tem orquestra. Esse é de que ano, cara? Isso é 69, 70. É um dos primeiros discos com Dylan, cara. Eu acho que é até o primeiro. Pô, aproveitando então pra comentar essa pegada assim, anos 70. Qual fase do Led Zeppelin vocês preferem? Essa polêmica aí que é... Eu gosto muito depois do Coda. Eu gosto do início, sabe? Eu gosto dos primeiros álbuns. Pô, vocês não curtem, por exemplo, o Physical Graffiti ou Into the Door? Eu gosto. O Physical Graffiti e o terceiro, que são os mais esquisitos, assim, eu gosto pra caralho. A partir do Physical Graffiti, eu acho que começou a entrar muito teclado, entendeu? Tipo, mudou pra mim de uma maneira decente. Eu não achei uma banda que mudou, tipo, ficou zoada, sabe? Eu acho que ficou legal. Sim, eu também gosto, mas eu gosto mais do início mesmo. Os meus preferidos são o 1 e o 4. É, sei lá, eu gosto dessa vibe sexual deles. Vibe o quê? Essa vibe sexual do Led Zeppelin. Ah, cara, a calça que o Robert Plant usava. Moleque, não tinha quem saísse dali, tudo. Ó. Aquela calça dele dá pra ver a religião dele. Uma pergunta que não quer calar. Quem ainda usa Last FM com frequência? Eu. Tu usa? Eu deixo ligado e eu entro tipo uma vez por dia, mas eu não faço comentários tipo eu fazia antes. Não passo o dia inteiro. Cara, eu só ligo o Scrabble pra mostrar que eu tenho um gosto musical variado. Eu também. Eu na verdade só uso a Last FM pra ver quem visita o meu perfil. Isso também. Cara, eu nunca usei isso, eu não sei o que é Scrabble, serve. É uma rede social pra gente diferente, cara. Cara, não serve pra porra nenhuma. Essa é a verdade. Você só ouve música por um motivo, pra mostrar pros outros que você ouve música. Essa é a proposta da Last FM. Cara, eu parei de ter essa ideia de ouvir música pra... E também mostrar pras pessoas, quando eu percebi isso, tipo, um ano depois de começar a ouvir música, que as pessoas estavam cagando o que eu tava ouvindo. E não gostavam do que eu tava ouvindo. E eu não conseguia comer ninguém por causa disso. Mas ajuda, às vezes. Até hoje nenhum papinho musical falou com o nome. Quem gosta de Rolling Stones aí? Eu. A única coisa que eu ouvi de Rolling Stones foi o que toca no Royal Tenenbaums. Porra, eu gostei daquelas músicas. Pô, Rolling Stones naquela revista de rock, cara. O que eu mais gosto do... Não sei se vocês ouvem. O Let It Bleed, eu acho que é o meu álbum favorito deles, cara. É o que toma torta na capa. Isso, eu gosto muito do Stick Fingers também, que é a capa do vinil importado original, que é um close na braguilha da calça jeans. Esse disco é maneiro. E na edição em vinil, acho que importada nos Estados Unidos, e também saiu em mini LP japonês, tem um zíper de verdade. É que, tipo, tem a edição nova que eles fizeram faz pouco tempo com o zíper, mas a original era uma edição de colecionador da época mesmo, que vinha com o zíper. E essa é, tipo, com certeza, muito mais rara. É tipo Velvet, né? Com a banana que sai atualmente e a banana que sai original. Isso. E isso vale mais, né? Porque todo Velvet Underground, vocês estão falando da banana, vale mais pela arte do que realmente pela música, né? Ih, pô, polêmica, hein? Não sei, eu tô um pouco me fudendo pro Andy Warhol. E eu acho a música muito boa. Uma das bandas que criaram a música atual. Eu acho que o Velvet Underground, o Mônio, todas as músicas são muito boas. Eu acho que é o melhor álbum. Eu acho muito bom, sabe? Eu acho massa como o Velvet. A gente consegue dar uma vibe a cada álbum, sabe? Manter isso, é uma banda diferente cada álbum. É, não sei. Eu acho que é uma banda boa por 4 álbuns. Eu não ouvi o último, o que a banda toda saiu, só ficou o guitarrista. Eles só prestam, na real, o Self-Title, o VU e Nico, o White Light, White Heat e o Loaded. É mó legal, né? Como é que eles conseguem dar uma vibe nova. Aí, vocês estavam falando do Rolling Stones? Vocês estavam falando do Stick Fingers? Então, tem uma edição espanhola que é da época do Franco, é uma edição censurada e é uma lata que tá saindo uma mão, assim, sacou? Aí, mandei pra vocês a foto. Que louco, cara. Maneiro. Bonito. Não, e realmente, isso daí é pouco violento, né? Agora, tipo, uma braguilha não pode, agora uma lata cheia de dedo. Mas na capa original, tipo, o problema não é a braguilha, o problema é que tem uma rola pro lado. Eu nunca reparei nisso. Que isso, gente? Eu nunca tinha reparado nessa porra, tô vendo a capa do Alma agora. O volume pro lado, né? Rock and roll. Esse é o espírito, né? Sabe quem deu o conceito dessa capa do Rolling Stones? O Andy, Andinho. Oh, ele gostava de formas fálicas, né, cara? Uma banana. Você não tá falando nada que ninguém saiba, cara. Banato não é fálico. Aquela pintura famosa do Warhol. Pintura. Estou fazendo aspas com as minhas mãos agora. O cara fazia serigrafia e achava que era pintor, tá ligado? Desculpa aí, mas... Eu sei que esse mês saiu o do The Antlers novo. Gostaria de notar também que o novo do The Antlers ganhou 8-1 no Pitchfork. Então é um bom álbum. Pô, imagina se o Pitchfork tivesse falado mal. Eu não ouvia. Eu também não, tá maluco? Pô, Pitchfork minha vida. Não, o Rick me mostrou como se usar o Pitchfork. Tu pega lá as últimas resenhas e vai procurando Best New Music. Aí tu baixa, tu ouve. Se tu não gostar, tu tem que ouvir de novo até gostar, porque o Pitchfork gostou. É assim que funciona. Se você não gostou na hora, é porque você é burro. Então você mais vezes. Tipo Bombay. Tipo quem? Bicycle Club. Bombay Bicycle Club. Ah, mas Bombay é bom, cara. Mas demora pra tu pegar a vibe. Não, foi tipo em 15 minutos, cara, sei lá. Galera, tava ouvindo o novo disco do Baroness e só o Yellow que é bom. O Green é meio... chato. Mas eu indico o Yellow. Eu indico ver as capas deles. As capas são foda. Pô, ele fez umas capas do Kyleza e do Black Tusk também, que são foda pra caralho. Eu não curto tanto a capa do Kyleza, cara. Não tão bonito quanto o Barons. Ele fez uma ou duas do Kyleza, não tenho certeza. É. Pô, eu descobri que o Kyleza tem dois bateristas, baixei a porra toda. Fiquei maluco. Quem que recomendou o Kyleza? Foi o Guilherme. Vai te tomar no cu, moleque. Maestro Billy, bota a musiquinha especial pro Danny Boy aí. Me cago en tu puta madre, me cago. Daniel, fala sobre o Mouse on the Keys. Como é que você conheceu essa banda, então? Cara, eu não faço ideia de onde eu conheci Mouse on the Keys. Você gosta muito? Eu gosto da banda, cara. Eu gosto. Eu acho o som bem interessante, bem relax. Mouse on the Keys é do Japão. Que lá também tem uma banda de future jazz muito interessante chamada Indigo Jazz Unit. Se eu não me engano. Uma banda bem interessante, o mesmo estilo de jazz, de future jazz. Assim. Cara, eu conheço poucas bandas japonesas. Eu conheço o SOB, que é uma banda de hardcore. Conheço o Boredoms, Shonen Knife. Mas eu acho uma merda. Não, isso. É boa essa porra, é uma merda. Não, achei um saco. Do Japão tem uma de hardzinho bem interessante, que é a Five Egg. Pô, uma banda bem farofa que eu gosto do Japão é Sambo Master. É uma banda tipo, é uma banda de rock normal, mas eu acho bem interessantezinho. Rock japa, assim, bem tradicional, mas tem o flavor dele lá. Tem uma que é massa, cara, que é... O Daniel acho que me mostrou aquela Light. Light que, é tipo... Que é um math rock doido, assim. É, muito boa também. O Japão tem umas coisas bem doidas, cara. Só que eu sinto um pouco de falcatrua, porque o nome das músicas deles são todos em inglês. Eu curto quando os caras, tipo, são do Japão, e daí, tipo, o nome da banda é em japonês, você não sabe falar o nome da banda, você não sabe falar o nome das músicas, e as tags na Last FM ficam todas zoadas. Moleque, Sambo Master em japonês, cara. Eu não consigo, eu não entendo nada, cara. Eu nunca sei qual música eu tô ouvindo. Tipo... Tem que botar a legenda na música. Tem uma banda que é chamada Melt Banana. E tem um cara de música eletrônica que é o Merzbow. Ah, velho, Merzbow eu não consigo levar a sério, cara. Talvez porque eu só tenha ouvido aquelas paradas noise. É muito noise, cara. É muito... Bem experimental mesmo. Mas tem um... Ele gravou um disco com o Melvins, que é legal. Aquilo. Daí eu não consigo levar muito a sério, não, sabe? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que ouça Merciful e... Pô, isso aqui é legal, vou ouvir isso aqui pro resto da minha vida. Cara, é engraçado. Eu consigo ouvir essas paradas, cara. E pra quem curte parada, não necessariamente rock, há o Kitaro, né? Aquele japonês... É. O Kitaro tem coisas diferentes, assim, não é tudo muito parecido, muito, né, New Age, às vezes as pessoas acham que é tudo calminho, parado, não é muito bem assim, não. E tem o Tomita, que é mais música eletrônica, né, proto-eletrônica. Eu esqueci de uma banda japonesa, que é o Boris, cara. Boris. Verdade. Tem um saxofonista, Kaoru Abe. Conheço, Abe Koa, eu tenho o CD dele, cara, é muito bom. E tem também aquele produtor de hip-hop lá, japonês, o Nujabes. O cara é bem massa. Todo mundo aqui manja um mínimo de jazz, né? Quais são as sugestões de vocês pra quem tá começando a ouvir jazz? Eu indicaria até as bandas atuais de future jazz, assim. A própria Mouth of the Keys, o Indigo Jam Unit, o Contemporary Noise Quintet, que eu acho bem legal. Bom grupo. É. Eu vou recomendar o álbum essencial, que eu acho que é o primeiro que as pessoas ouvem, que é polêmica, é o A Kind of Blue. Eu vou falar que é um álbum bom, mas não é o meu favorito, não é o mais importante, na minha opinião. Minha opinião, minha opinião, minha opinião. Peraí, repete aí que eu não entendi, cara. Repete aí que eu não entendi. O que eu gosto bastante também, e que foi um dos primeiros de jazz que eu conheci, foi o do Charles Mingus, é Let My Children Hear Music. Eu acho que, pra quem já ouve, tipo, essa coisa de jazz, tipo, Coltrane e Miles Davis, assim, o negócio é você ouvir Anthony Braxton e Headhunters e Sun-Ha também. Tipo, você quer ouvir uma parada diferente, assim, experimental mesmo. Falando nisso, Guilherme, eu tava querendo, de verdade, ouvir mais jazz experimental. Braxton é bem experimental, cara. E Albert Tyler também. O que eu acho que você gostaria de ouvir, assim, que é experimental, que é free jazz, mas não deixa de ser jazz, não é uma loucura cheia de sopro, gritando, sim, como, que nem alguns de free jazz fazem, é o Don Cherry, que tocava com o Ornette Coleman, nos discos clássicos do Coleman, e tem um disco com o Coltrane também, que é muito bom. Eu nunca ouvi o Coleman, vocês recomendam aí? Eu recomendo, eu gosto muito do Tomorrow's the Question, que é o primeiro dele, que ele começa já com as ideias do free jazz, mas não, ainda não é, é o free jazz, é o clássico dele, né? O que ele faz, acho que ele abre o movimento do free jazz, né? Mas eu vi um cara, que eu até devo falar do disco dele, que eu achei bem legal, que é o Enrico Piranum, já dos anos 80 ele, mas ele tem um disco de 2012 agora, um novo disco dele, o Permutations, achei bem interessante, é um trio só. Tem umas leves pitadas de Bill Evans, assim, mas em geral é uma parada bem legal, um jazz bem influenciado europeu, bem legal. Baixei o primeiro disco do Eldar de Jangirov, primeiro disco dele de 2004. É, só letra os nomes das pessoas. É. Eldar, E-L-D-A-R, de Jangirov, eu acho que, se eu não me engano, é D-J-A-N-G-I-R-O-V. Primeiro disco dele chamado Só Eldar, de 2004. Esse disco, cara, eu tava ouvindo, eu só consegui esse pra baixar. Mas o primeiro dele eu achei bem interessante, ele toca muitas músicas já conhecidas, toca a música do Herbie Hancock, toca a música do Miles Davis, em versões um pouco diferentes, assim, achei bem legal o disco, esperando uma faixa ou outra, que tem sax, se eu não me engano, o resto é tudo ao baixo, piano e bateria, e aquela influência do jazz europeu, né, com bastante influência de piano clássico, né, ele é um pianista. Isso é porque a gente ouviu o programa da CBN, qual é o nome? Da Rádio Mac, rapaz. Ih, é Rádio Mac, mas qual é o nome do programa? Cara, se eu não me engano, era o que eu ouço sempre é o Momento Jazz, que passa 11 horas de segunda a sexta. Considerações finais. Show do Tame Impala agora, dia 16 de agosto, aí no Rio de Janeiro pelo menos, e 15... em São Paulo. Henrique, tu acha que eles vão tocar? Quem for no do... Pô, deixa eu terminar, Henrique. Cara. Porra, sério mesmo, velho. Porra, pode, sacanagem. Pode, desculpa. É isso, então. Tá gravado o podcast?